Agora, na Tigre FM, Som da Tigre. Aqui tem mais alegria, descontração, prêmios e a sua participação. Som da Tigre. Alô você, muito bom dia, boa noite, boa tarde, estamos juntos para mais um edição aqui do nosso belo programa sensacional aqui da Tigre FM. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está na sintonia. Nós estamos aqui para um programa sensacional em que estamos neste momento com os nossos co-apresentadores. O primeiro dele, Evandro de Freitas. Alô, Evandrão, bom dia. Soletrando, Evandro! Muito boa noite, amigos do Fórum. Estamos aqui nesse belíssimo programa para comentar todas as coisas que aconteceram nesse glorioso dia. Sensacional, hein, brother? E nós estamos também recebendo ele, o Gabriel Góes. Fala, Gabriel, bom dia. Fala, eu, seu safadinho. Estamos aqui só para bagunçar. Sensacional. E hoje, lógico que a gente tem que abrir ao som do Survivor Eye of the Tiger, porque afinal de contas somos tigres de coração e de sangue, né, galera? Ah, e o seguinte, vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos começar este programa e a gente já vai abrir, já trazendo a participação dos nossos Tigre Repórteres. O que vocês acham? Pode ser, galera? Logo, é, porque o pessoal tá acompanhando aí nessa semana, né? Tá rolando uma parada meio chata lá no glorioso estado do Espírito Santo. Poxa, cara. O pessoal tá meio que vivenciando o GTA da vida real, só que sem as estrelinhas da polícia. Tá, e nós temos, veja você, correspondente em loco na parada. Exatamente, nós temos um repórter, é o nosso enviado especial. Enviado, que vai agora atender aqui ao nosso, a nossa Tigre FM, que é o Leandro Tovar. Ah, vocês conhecem Tovar? Tovar? Opa, vamos ver se ele atende a nossa ligação. A gente tá ligando a cobrar, afinal de contas, esta é a Rádio Tigre, não é mesmo? Ele não tem dinheiro pra pagar. E aí... O nosso celular é de crédito, ele não tem dinheiro pra colocar crédito. Alô, Tigre Repórter, bom dia. Opa. Bom dia. Fala. Boa tarde, boa noite. Fala, Leandrão Tovar, tudo bem? Tem que fugir, Leandro, quando a gente chamar de Tigre Repórter. Isso, ora. Correspondente internacional, Leandro. Ah, eu não vou rugir, não. Eu não vou rugir, não, gente. Ah, meu Deus. Tudo bem, né, Leandrão? Quer dizer, mais ou menos também, né? É, mais ou menos, cara. Estamos aqui na luta, né? Muito tiro, mosquitos de aço passando, agora não é mais mosquito da dengue, né? O bicho tá pegando aí, é isso? Tá pegando, rapaz. O exército parou de matar mosquito agora e resolveu agir nas ruas aqui. Que loucura, cara. Mas, Leandro, fala pra gente, efetivamente, cara, de alguém que mora aí no Espírito Santo. A gente tá zoando aqui e tal, porque o programa tenta ter um tom mais humorístico e mais bem mais leve e tudo mais. Mas, cara, conta pra gente o que tá acontecendo de alguém que mora, da visão de alguém que mora aí. Realmente tá essa loucura toda? Você não consegue ir no mercado comprar comida e coisa e tal? Cara, ultimamente tem... Tipo, sábado foi tranquilo, sábado começou a parada, né? Sim. Mas domingo começou arrastão e nego parar você na rua, cara. Sabe? Saquear a loja, arrombar a loja. E aí o pessoal ficou meio assustado, né? E tá bem assim, tá tudo fechando, cara. O supermercado aqui tá abrindo às 9h10... E fechando às 2 horas da tarde. Tá meio tenso. Nossa. Caraca. E você tem ficado dentro de casa ou tá tranquilo de sair aí, ô Tovar? Cara, eu digo que eu tô numa prisão domiciliar, né? Então, tipo, eu tô pegando sol às 2 horas da tarde, que é quando bate sol aqui na minha varanda, mas tô ficando aqui em casa tranquilo. Mas se você é um vagabundo, você não está desempregado, você está de férias, qual é a sua situação? Cara, depende do contexto de vagabundo, né? Porque eu sou servidor público. Muita gente diria que é vagabundo. Eu já descobri, então, que a gente não pode te sacanear muito, que a gente pode ir preso agora, né, Leandro? É isso, né? É, exatamente. Não, mas aqui tá tudo suspenso, cara. Tá tudo suspenso. Nenhum órgão público tá funcionando. Você conhece alguém, sei lá, que trabalha em empresinha convencional e aí o cara não tá indo trabalhar por conta dessa loucura? Cara, aqui em Vitória tem algumas grandes empresas, né? Tem a Samarco, que praticamente tá fechada depois daquele negócio da barragem lá. Tem a Vale, tem a CST. A Vale e a CST estão paradas aqui. Nossa! Estão funcionando assim, muita gente em teletrabalho, sabe? Aquele home office, né? Mas tá tudo... Parece que a Vale tá liberando... Muita gente, as pessoas que não estão liberando, é muito operacional. Assim, agora, sabe? Leandro, deixa eu te perguntar, aí você já liberou hoje, não? Eita. Chulipa. Tô fora. Ah, tá. Ele não. Você tem. Ô, Gabriel, tem pergunta pra fazer, ô, brother? Eu queria saber como é. Aí, eu queria fazer essa pergunta pro Leandro. Como é ficar igual um tigre em cativeiro aí, preso em casa? Sacanagem. Receber a carne pra jantar. Então, cara, é foda. Hoje eu pedi. Rapaz, sabe que hoje eu falei bem assim: ah, supermercado tá fechado, né? E aí, beleza, vou fazer como a classe média faz, né? Larguei a tigriça e vou fazer como a classe média faz. É. Pedi a compra no supermercado online, né? Olha aí, paguei uma taxa maldita, mas paguei. Paguei não, tipo, encomendei lá. Aí o supermercado vem e me fecha, tipo, tá programada pra 4 horas a entrega, de 4 a 6. Aí o supermercado põe no Facebook assim, ó, estamos liberando o pessoal mais cedo e vão fechar às 3 horas hoje. Ou seja... Oh, caraca. Tô online? Tô com fome aí. Tô com fome aqui, cara. Mas, ô Leandrão, faz o seguinte então, brother, aproveita aí e manda um recado pra tigrada que tá te ouvindo aí no Espírito Santo. Você que tá aí vivenciando, você tá no olho do furacão, o que você recomenda pra essa galera de fazer aí? Qual que é a sua tigre dica pra essa galera que tá na tigraria? Olha, quem tiver colete à prova de bala, pode sair na rua tranquilo com colete, tá tranquilo. É um novo acessório aqui do verão capixaba, sabe? E agora Vitória é bom, bicho. É bom o pessoal se preparar, tigrista, se preparar pra poder vir pra Vitória, porque o hotel vai ficar metade do preço, eu acho, agora, cara. Metade? Eu diria que estão dois descontos de 90%. Cara, dois pais de casa. Mas você vê, é o preço que a gente tem, né? A gente não tem muito dinheiro, como a gente é da Rádio Tigre, a gente queria mandar você pra Londres, viu, Leandro? Mas como não tinha dinheiro, a gente mandou você pra ir mesmo, viu? Boa sorte. Ah, tá bom, cara, tá bom. Tá sossegado. Boa. Aqui é internacional também, só que é a faixa de Gaza, né? tô ligado. Ó, um abração pra você. Médio. Tô me sentindo assim, cara. Beleza, então, ó, tudo de bom pra você, a gente vai se falando aí, beleza, Leandrão? Valeu, cara. Eu espero. Não pereça não, viu, Leandro? Não pereça. É, espera que a gente consiga falar com ele. E assim, só pra galera entender, não, apesar de a gente estar zoando aqui, ele realmente ele mora lá. Ele então... tá lá mesmo. A parada de... O conselho de tente ficar vivo, ele é real. Eu vou ver o próximo dia de visita, de repente, pra passar mais notícias pra vocês. Por enquanto, aqui não tá liberando muita visita na nossa prisão. Beleza, Leandro. Só informando pra você, pegar a caixa de cerveja em supermercado sem o consentimento do supermercado é errado, tá, Leandro? Pô, nem me fala. Eu tentei ser honesto agora, né, cara? Eu pedi uma caixinha de cerveja, mas não veio, não sei o que eu vou fazer. Beleza, brother. Um abração pra você aí. Falou, velho? Um abraço. Valeu, um abraço. Tá aí o Leandrão Tovar, o nosso enviado especial. Enviado! Falando aqui na nossa Rádio Tigre. Tem mais um, é o Carlos Gabriel aí, que a gente vai tentar falar com ele agora, que vai também... Ele também tá em loco, é isso, Evandro? Exatamente, ele também habita esse glorioso estado do Espírito Santo. Inclusive, eu fui visitá-lo ano passado e, cara, uma cidade aprazível, pessoas... clima maneiro, lá tem praia, né? Cara, foi um final de semana muito legal. Caraca. Só que hoje em dia não iria. Se ele casasse esse mês, eu ia ficar devendo a visita. É, pois é. Aqui tá me enganou. Olha, chegou ele. Alô, Rádio Tigre, bom dia. Não, diga alô, diga liga na litoral. Olha, você não, diga alô, diga mãos ao alto, você está no Espírito Santo. Você, ô Carlos Gabriel, você falou da litoral e você ouve a litoral? Rapaz, eu não ouço mais rádio, não, difícil. É porque eu ia te perguntar na hora do pancadão. Eu ia te perguntar se a gente pode ficar litorando. Nossa senhora. Pode. Alô, Carlos Gabriel. Bom dia, Carlos Gabriel. Também está em loco. Você está no Espírito Santo, é isso agora? É isso, brother? Isso aí. Maravilha. Deu para aqui, pai. Mais ou menos, né? Mais ou menos? Por que mais ou menos? É porque, no momento, eu estou morando no estado do meu prédio só, porque eu não desço, não. Você tá ilhado, agora. Do andar, né? Não desce nem... Estado de choque. Ó, a gente acabou de falar com o Leandro Tovar, que também mora aí, ele disse que a situação tá complicada, e aí, qual que é a sua visão acerca do que tá rolando aí, brother? Rapaz, o que acontece é o seguinte, sexta-feira, de sexta pra sábado, a PM parou, né? E aí passou o final de semana... Até de sexta pra sábado foi muito mais boataria do que algum do que qualquer coisa. Certo. Mas de sábado pra domingo, de ontem pra hoje, o negócio foi feio mesmo, porque nos bairros mais periféricos, aproveitando que tava sem ronda e sem polícia, a bandidagem resolveu, né, que ia tomar um lugar um da outra e resolveu se matar, e o pau quebrou. Caraca, velho. A gente viu pode continuar, pode seguir. Então, o que que acontece? Aí, rolou muito de a galera mais... os bandidos mais... como se diz? A meninada que sai só pra fazer o corre no asfalto, eles foram muito pra quebrar a loja, quebrar a porta de loja, pra pegar blusa, pegar chinelo, tem gente saindo com... Vai montar a loja havaiana, fica. Então, bandido pé de galinha, o famoso bandido pé de galinha. É, isso aí, a galera ia pé de galinha. Teve lugar aqui que o nego deu Red Hilux na loja, quebrou a vidraça. Caraca, mano. É sério. Quebrou a vidraça e levou tudo, filho. Fizeram a limpa. E o speed porco do povo não para, né? Porque aí começa com os bandidos quebrando e termina com quem tá passando, entrando e levando o que tá ali, né? Já tamo ali, vamos levar também. A gente viu o vídeo da galera estacionando o carro no meio da rua, brother, pra pegar as coisas nas lojas. E eu vi também alguns bandidex tomando o carro e aí roubando o carro de quem deixou o carro na rua. Tem bandido roubando bandido aí, é isso, Carlos? Tem um vídeo maravilhoso que ilustra isso aí, que é um malandro que saiu com a TV nas costas. Nossa, esse é muito bom, isso eu vi. Sai correndo com a TV nas costas, chega um maluco de moto e toma a TV dele. Aborda o bandido. Aí entra aquele questionamento, o cara vai fazer o quê? Chamar a polícia? Não tem polícia ali. Se você prestar atenção, no final do vídeo tem um detalhe maravilhoso, que o cara abre os braços, zangado, aí ele fala, quer saber? Volta pra dentro da loja, vou pegar outro. E voltou. Olha, filho, que coisa, velho. Vocês chegaram a ver o vídeo daquela uma candidata vereadora que foi flagrada saqueando uma loja? Maravilhoso. Tem a candidata vereadora, tem o pastor, que o grupo da igreja postou, ele no grupo dele mesmo, mandou. Pastor. Ele tava levando uma geladeira, moleque. Caraca, não tem como. Mas assim, de domingo pra segunda, como o exército resolveu ir pra rua, na real não, foi de domingo pra segunda não, foi de segunda pra terça. De segunda pra terça o exército foi pra rua. E aí, e avisaram que a Força Nacional tava chegando. Então deu uma acalmada. A meninada sossegou, foi mais pra dentro do bairro, foi se esconder. Ficou com medo de levar uns headshots, já deu uma recuada, né? Mas aí cara, hoje... aí tem o da Atena do Espírito Santo, algum problema que é o equivalente. Esse cara deve estar flagando, né, de alegria. O dia inteiro, ao vivaço, sinistro. Mas é aquele maravilhoso. Cara, que quer a morte dos maconheiros, não? É esse? Como é que é? Desculpa. É aquele cara que quer a morte dos maconheiros. Fala, você é maconheiro. Não, esse aí é no Nordeste. Ah, aqui tá. Tem o Amaro Neto. Amaro Neto apresenta o Balanço Geral, que é muito bom. Cara, esse Amaro Neto não é aquele que canta, manda uns funk no meio do programa? É esse, exatamente. Esse cara é bom demais, você é louco. Ele é excelente. E mais assim, hoje quando deu umas 4 horas da tarde, que foi a hora que eu resolvi, que comecei a querer ir embora do trabalho, que hoje eu fui trabalhar, eu trabalho pertinho de casa, fui andando, a rua um deserto. Com medo, né? Olhando até passando a sombra. Levando nem o relógio, levando nada. E aí eu fiquei sabendo que começou que o brasileiro, ele gosta de resolver as coisas da melhor maneira possível. Então juntou, já que tinha as mulheres fechando o quartel da PM, aí juntou 200 mulheres e foram lá pra tentar tirar elas do portão. E aí o pau quebrou. Caraca. Então assim, aí deu muita confusão do comando da PM com o governo do estado, falando que ia voltar todo mundo pra rua, os PM falando que não iam voltar de jeito nenhum, e aí aconteceu o seguinte... Quem sai do quartel pra pegar folga, na volta, não ia poder voltar pro quartel. Ia ter que ir direto pro como é o nome, gente? Pro lugar... Ia ter que fazer ronda a pé, resumindo. Sem equipamento, sem nada. Então, o que os caras estão fazendo? Exatamente. Então, o que os caras estão fazendo? Estão ficando dentro do quartel. Tem um parente meu aqui, o primo... Marido da prima da minha esposa, tá dentro do quartel, tem 2 dias, não pode estar aí. E E resumindo, os caras não vão arredar o pé, não. E a Força Nacional tá perdida, porque eles não conhecem aqui. E sem a PM pra dar suporte. E a nossa brava suporte? Política brasileira, o governador, sei lá quem que manda no estado, não se pronunciou, tá de férias? Paz, o que aconteceu? O que acontece? O governador, ele já deu um golpe e deu um atestado. Sem zoeira. Olha aí, caraca, meu Deus. Mano. É tipo aquela desculpa que a gente sempre faz. Alô, conjuntivite, meteu o sabonete no olho, falou que tava com conjuntivite. Minha avó, cara, tá doente. Muito azar. Que loucura, brother. Olha, então faz o seguinte, ô Carlão, manda um recado aí para o pessoal que mora aí também, tá, a galera que tá preocupada, você que tá aí também, né, enfim, passando por todo esse problema. Deixa um recado aí para os ouvintes aqui da Rádio Tigre, os tigríssimos que estão te ouvindo agora, Carlão. Moçada, o negócio é o seguinte, quem puder não sai de casa, quem puder estocar comida e ficar de boa em casa, fique, trabalhar de casa. E toma cuidado aí, porque apesar da meninada tá dando tiro um no outro, caraca, a gente pode estar no meio de vez em quando, então vamos tomar cuidado. Boa, brother. Olha, só pra você ter participado, deve ganhar um brinde, né, ô Gabriel Góes? Isso, então. Já que você tá passando certas dificuldades aí, não tá conseguindo no mercado, a gente tem uma parceria muito legal aqui na rádio, que é com a Dolly. Então depois você passa o seu endereço pra mim aí e a gente vai acabar mandando pra você um fardo de Dolly Citrus. Muito obrigado, hein? Olha, eu quero light, mais pra diet, você. Dolly Citrus Diet pra ele emagrecer. Tá. É, não tô fazendo refrigerante, não. Carlão, pra você ganhar, você tem que falar a frase: o Dolinho é o meu amiguinho. Fala aí, Carlão. O Dolinho é o meu amiguinho. É, adorou. A frase do nosso patrocinador. Valeu, Carlão. Um abraço pra você. Obrigado pela participação, brother. Valeu, fi. Abraço. Valeu, maravilha. Essa é a Rádio Tigre. Que coisa, hein, Gabriel? É sim, hein? Que coisa impressionante. Bom, que situação. Um fala que não consegue comprar comida nem online. E o outro fala que foi trabalhar e ficou com medo e quis voltar mais cedo. É o Brasil isso aí, né, cara? É o The Last... Como o novo meme na internet diz, o Brasil não é para amadores. É o The Last of Us brasileiro, né? É o que dá pra rolar de The Last of Us brasileiro, né? Que loucura, brother, que loucura. Ó, vamos de música aqui na Rádio Tigre. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informations e muita coisa legal. Fica aí! Tigre FM, o som que você gosta de ouvir. Tigre FM, o som do Foo Fighters e My Hero. Solta a vinheta, meu filho. Tigre FM. Muito bem, maravilha. Nós estamos de volta aqui com a Rádio Tigre. Eu, Evandro de Freitas. Alô, Evandrão. Olá, jovem. Muito bem. E o nosso amigo Gabriel Góes. Fala, Gabriel. E aí, bonitinhos. Nossa. E aí, bonitinhos. É um alô que ele manda pra você que tá aí na sintonia. Você... Parece um cara que vende droga na frente da escola, tá ligado? E aí, bonitinho. Jamais, odeio drogas. Sei. Aham, tá bom. Mas você não curte nenhuma coisa mais pesada, tipo banda Calypso, uma coisa nesse sentido, não? Aí é delícia. Sabia. Muito bem, olha, nós vamos trazer agora o nosso quadro das Tigre News, que são as notícias que vamos trazer aqui na Rádio Tigre. E como é que vai funcionar essas notícias aí, Evandrão? Essas notícias... Vamos falar da seguinte mecânica. Nosso amigo Gabriel Góes, quem vai ler, ele foi sorteado hoje, soletrando Gabriel Góes. E ele vai ler uma notícia do site Ego, que apesar da gente não se interessar por fofocas de famosos, aparentemente muita gente se interessa. É, então por galera, isso que a gente vai falar delas aqui. Porém, com o seguinte desafio. Ah. Ele vai ler a notícia com as imitações leprosas, Diogo. Pô, sensacional, cara. Então quer dizer então, que ele tem que ler a notícia, mas imitando alguém. E ele, a gente tem que dizer, é um grande imitador, né, Evandro? Exatamente. A gente vai falar que do nada, ele não sabe quem que é, e a gente vai falar, a gente vai lançar a imitação e ele vai ter que fazer, e se a gente achar que tem que mudar, durante a leitura da notícia ele vai mudar a imitação. Boa, maravilha. Então, ó, ô, meu querido Gabriel, você vai fazer o seguinte agora, lê só a manchete da notícia, e aí nós vamos dar a imitação que você tem que fazer, e você continua, pode ser? Claro. Tá pronto? Estou então, prontíssimo. Prova que você é um grande imitador agora, pode ir, vai. Tigre News! Começando a partir de agora. Angélica posa em banheira e mostra as pernas. Quem é o imitado? O meu querido Evandro de Freitas? Primeira imitação é uma clássica, né? Pro pessoal sentir o drama, sentir todo o talento do nosso amigo Gabriel. Eu quero que ele imite o Silvio Santos. Ah, isso é igualzinho, cara. Parece muito. Vai lá, Gabriel. Bá, bá, bá. Oi, como é que a internet travou aqui? Fafão! Ô louco, bicho! Angélica posta foto em banheira e ô louco, meu, tá pegando fogo! Mostra as pernas! Galvão Bueno! Olá, amigos da Rede Globo! Angélica posta foto em banheira! Filha da puta, você tem que ler a notícia inteira, não ficar repetindo a mesma palavra! Lê a notícia, ô cacete! A gente já entendeu que a Angélica posta foto em banheira! Gabriel! Faça o João Kleber agora, que pra mim é a melhor imitação sua. Vai lá. A família que brinca unida. Mano, a internet tá caindo aqui, caralho. Calma aí. Desculpa. Telbeck. Telbeck puxou. Vai, bro. Vamos, Gabriel! Morreu! Família que brinca unida permanece unida. Esse é o Becker? Esse teu Becker tá leproso, esse teu Becker teu aí, brother. Porra. O Beckham? Mata o Becker. Vai! The family vai. Who plays até o Beto Shakira Waka Waka, família que permanece unida, sensacional. E como que é diferente, a Angélica sai do banheiro. Parabéns. Tigre FM, uma rádio de verdade. O que a gente vai fazer? Vamos ouvir música? O que nós vamos fazer agora? Tô por fora, cara. A gente tem que ler o horóscopo. Ah, é, rapaz, eu tinha esquecido. Olha, aqui nessa horóscopo rádio... chinês. Pô, a rádio sensacional, cara. Você ouve outras emissoras aí pelo país afora, e aí eles falam, aqui, do signo do Zodíaco. Aí a gente só sabe o signo do Zodíaco por causa dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Por isso, a gente falou, vamos ser diferente, vamos representar a Tigrada, e agora nós vamos ler o horóscopo chinês. Que afinal de contas, ninguém faz isso, né, Evandro? Exatamente, ninguém faz isso. A gente escolheu esse belíssimo horóscopo porque dentro dele tem vários animais, é baseado em animais. Exatamente. E dentro desses animais tem o tigre, né, que é a nossa rádio aqui. Exatamente. E tem também o rato, né? Isso. Da cara de rato. Cara de rato. Coelho, tem vários animais. E tem a gente que são três animais fazendo esse programa agora, nessa hora da madrugada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar trazendo o signo de búfalo. Atenção, você que é de búfalo no horóscopo chinês, você é um dos beneficiados pela energia do galo, com a possibilidade de dominar desafios. Beneficiados pela energia do galo, é uma pessoa que come muitos ovos. É isso. Aliás, o ovo vem da galinha, né? Não faz nem sentido. Melhor não pensar. Porém, calma aí, ó. Que é um horóscopo, a gente tem que ter toda a parada astronômica. O galo, ele que engravida a galinha. Ah, e aí ele passou a energia dele para a galinha botou o ovo e a pessoa é beneficiada pelos ovos. Agora é beneficiada. Olha aí, João Bidu. Abraço, João Bidu. Você acha que eu vou ter que rola até as pessoas? Então vou até mudar aqui, ó. Você é beneficiado pela energia do ovo, com a possibilidade de dominar desafios antigos. E de criar o horóscopo ao vivo. Exatamente. e superá-los. Aguarde por uma boa colheita, já que passou o ano de 2016 semeando boas intenções. Eu não sei que boas intenções teve em 2016, mas tá bom, tá escrito aqui. Se você está sozinho, rolam dificuldades para você se relacionar. Já no relacionamento, cultive o diálogo e tome cuidado com possíveis aborrecimentos a dois. Que é bem possível mesmo, o Ted Búfalo, né? O par de chifres tá perto. Essa dica serve para qualquer pessoa. Ou seja, não mudou nada, né? Pois é, entre... Seu relacionamento, evite brigar, porra, qualquer um, né, mano? Entre quatro paredes... Não precisa ser búfalo pra isso. Entre quatro paredes, você saboreia momentos de prazer ao lado do seu amado. Olha que coisa bonita. Parabéns pra você que é de búfalo. Amado Batista, cantor. E o próximo aí, Evandrão? O próximo vai depender muito do que apareceu escrito aqui, da cabra. Vamos ver o da cabra. Cabra? Já comeram carne de cabra? Leite de cabra? Sei cara, lá. Leite de burra tinha no Chaves, eu lembro, mas de cabra eu nunca vi. Vou ler tudo, tem que ler o pacote completo. Você que é de cabra, a cor para esse ano é amarelo. Certo. Quando a pessoa passa de amarelo no final do ano, ela quer dinheiro, se eu não me engano. O elemento é a terra, o esporte é a natação e a dança, a estação do ano é o verão, ou seja, até o verão tá embaçado. Isso. Lazer para quem é de cabra, cinema e festa. Mês, julho, o que já não faz sentido, porque essa estação do ano é verão. Julho, por que o mês é julho? A maior afinidade de cabra é com porco, coelho e cavalo. É, o que será que dá uma cabra e um cavalo, né? Melhor nem imaginar. Ou a cabra e um coelho. É, né? Mas não... Cacoelho. É o pocabra, né? O nativo se beneficia da energia do momento, se sente em casa, confortável e é bem sucedido em suas empreitadas. Só precisa manter o cuidado dobrado com os gastos. Aí, de novo, resumindo, gaste pouco ali. Mesma coisa. No amor, mantém a harmonia. Aí, de novo, no amor, mantém a harmonia e cumplicidade. É exatamente a parada do povo, só que escrito de outra maneira. Na paquera, não deixe os seus medos se tornem uma barreira para os novos relacionamentos. Entre quatro paredes, você está mais seguro e com isso conquista mais prazer a dois. Cara, repara. Basicamente, fez a coisa do burro, falou maluco. E é de cabra, brother. Fico imaginando o prazer dois da cabra. Que loucura, cara. Que loucura. Pô, agora eu vou ler o de rato. O rato, cara de rato. Conte com um período muito benéfico de movimento e vida social intensa. Festas e sorte nos negócios. Mantenha a receptividade para que sua vida amorosa flua positivamente. E se já está em um relacionamento, use e abuse da sua criatividade. Entre quatro paredes, é um período quente. Ui. Ele está no verão, né, minha filha? Lógico que é quente. A cor é preto ou pode ser também laranja, porque orange is the new black. O elemento é água, mas tipo, o que não faz sentido nenhum, porque, tipo, rato não sabe nadar. E os esportes são surf, artes marciais e paraquedismo. A estação do ano é o inverno, lazer é colecionar e o mês é dezembro. Sua maior afinidade é com dragão, lebre, macaco e boi. Eu até entendo isso, tem um monte de cara de rato aí, cheio dos dragão junto aí, né, brother? Já que a gente tá aqui nesse, falando de animais, horóscopo e tudo, eu vou desafiar os senhores para um desafio do intelecto. Boa. E eu quero do nada que a gente brinque de stop e vocês falem nome de animais sem a letra P. Nome de animais sem letra... Rápido, no estalo, sem pensar muito, sem precisar do Google. Galinha. Cobra. Macaco. Arara. Coruja. Rinoceronte. Cachorro. Gato. Peixe. Mas tem P. Falei eixe. Eixe. Na Tigre FM, som da Tigre. Ligue e peça o que você quer ouvir. Não beija aqui, baby. Beija aqui, baby. É legal, é legal. Olha só o cheiro disso, mulher. Cheiro disso. Parece até bacalhau. Bacalhau. Isso saiu do seu cu. Ninguém mandou tu bufar. Agora respira sozinha. jogo. Ninguém mandou tu bufar. Agora respira sozinha, engraçada. Ninguém mandou tu peidar. Sou do Mamonas Assassinas, não peide aqui, baby! Eita, nós! Pois é, na volta aqui do nosso programa sensacional, eu, Evandro de Freitas, o homem do 99 Vidas, e também o nosso amigo Gabriel Góes também, né, galera? Fala, amigo! Então, tudo bem? Nós estamos de volta para trazer um quadro muito legal, que é um quadro de referências musicais. Que o nosso amigo Evandro de Freitas, ele estava trazendo em off pra gente uma informação, que eu acho uma informação muito importante, principalmente para levantarmos aqui na Rádio Tigre, que é de semelhanças leprosas de música, não é, meu querido Evandro de Freitas? É, sim, longe da gente querer apontar o dedo para alguém, porque afinal, nesse meio musical, ouso dizer que todos os acordes já foram criados, todas as músicas já foram criadas, e eventualmente que a gente escuta uma releitura aqui e outra ali. Sim, sim. Porém, tem um rapaz que antigamente era muito conhecido no mundo sertanejo, hoje em dia ele tá meio... Hoje em dia quem faz sucesso no sertanejo é a mulherada, né, cara? Duplas musicais. É, tem. Eu nunca sei quem que é a Simone, quem que é a Simari, quem que é a Maraísa. Não. Eu não sei quem é. Umas gordinhas simpáticas, né? Por isso que faz sucesso. Eu tinha coragem, cara. E antigamente eram esses caras, o Michel Teló, esse próprio Gabriel Valim, que a gente vai falar dele aqui, Gustavo Lima e tudo mais. E aí, o que acontece, meu amigo Diogo? Esse Gabriel Valim, ele é um cara que ele fez muito sucesso com uma música chamada Piradinha. Certo. Que foi até tema de uma novela. E só que antes da Piradinha, ele tinha feito uma música para o nosso amigo Gustavo Lima. Que era a música Gatinha Assanhada. Certo, certo. Só que o que ele não gostava é que eu tenho ouvido muito apurado. Oi? E anos antes, tinha uma música que fez muito sucesso nas rádios brasileiras, foi uma das músicas mais tocadas daquele ano, longínquo ano de 2009, chamada Stereo Love. Stereo Love. Também conhecido como, traduzindo como Amor Estéreo. Solta aí, produção. Bota aí, deixa eu ver a música. Que é essa daí, ó. Pô, essa música é sensacional, cara, fez muito sucesso ainda. Exatamente. E essa música, basicamente, ela fez sucesso por quê? Tem uma melodiazinha maldita, que é uma gaitinha, que ela fica se repetindo milhares de vezes durante a música toda. E essa gaitinha, ela encarna na nossa alma e você fica com aquilo martelando na sua cabeça o dia inteiro. Provavelmente, ela ficou martelando na cabeça do Gabriel Valim. E aí, ao fazer as composições... O que ele usou? Exatamente a mesma sequência musical da gaitinha. Não brinca, sério isso, cara? Deixa eu ver, põe. Bota aí, produção, bota aí. Gabriel Valim, que chama o infeliz, né, o Evandro? A Piradinha fez um enorme sucesso, era tema da Tata Werneck na novela. Amor à vida na novela, né? Tá doidinha, temos um noveleiro, ora. Piradinha. E aí ele já tinha usado a mesma gaitinha safada na música Gatinha Assanhada do Gustavo Lima. Caraca, velho, deixa eu ver. Fica aí o questionamento, digam aí se vocês acham que é parecido ou se eu estou louco. Não parece, brother, parece muito. Cara, mas chupinhou assim, ele deu uma latinada, você acha, Evandro? Então, foi o que eu falei, cara, música é complicado porque às vezes o cara faz sem pensar, né? Ele tá ali, por ele ser de sertanejo, ele tem que fazer uma música que faça sucesso, que grude na cabeça da galera, e às vezes tava no inconsciente dele, é difícil chegar e apontar, o cara realmente copiou, meu Deus, é um safado, prendam ele, jogue na fogueira, né? Mas é muito parecido, velho. Parece é muito parecido. E aí a gente vai trazer nos próximos programas outras músicas que também são muito parecidas. O nosso Gabriel Góes, ele é o rapaz do sertanejo, né, Gabriel? Você vai nas baladas sertanejo, não é isso? Opa, daqui a pouco é nós. Daqui a pouco é nós. O cara já bota a mão na cabeça e já começa a dar aquela dançadinha, né, Gabriel? Aquela rochada nervosa, tudo nosso. Que coisa. Agora, eu notei essa semelhança aí com a música do Gabriel Valim. Agora, Evandro, você tava falando de... É Gustavo Lima também, é isso? Gustavo Lima, Gatinha Assanhada, que também foi composta, veja você, pelo próprio Gabriel Valim. Putz! E aí ela tem um momento da música, ela dá uma paradinha. Deixa eu ver. E aí vem, na volta, essa mesma gaitinha. Deixa eu ver, vamos ver. Eu quero você. Eu achei que era você, Michel. Assanhada, você tá querendo o quê? Eu quero. Como que os caras são cara de pau, né, brother? Não, aí é você que tá dizendo. Eu apenas aponto, aponto a semelhança. Isso, apenas Deus pode julgar, eu não posso julgar. Olha, será que ficou em cima do mundo? É muito, muito parecido. Apenas Deus, o padre Fábio de Mello podem julgar. Boa. Boa. Aliás, o pessoal pode apontar novas semelhanças e mandar pra gente aqui na Rádio Tigre, que nós iremos discutir se de fato existem casos de plágio aí, né, Evandro? Exatamente. Pô, solta o link, mandem o link, mandem dinheiro, mandem tudo, mandem nudes. Principalmente nudes, eu acho. Vai comentar aqui. Boa, sensacional. Se a pessoa tivesse quadro, avaliação de nudes. Não, vamos fazer. Aí o cara manda um nudes pra gente, tipo, pô, sua piroca é um pouco pequena, hein, amigo? A gente fala, meu amigo, nós não queremos julgá-lo, mas... Esse boco aí tá meio bosta, hein? Vamos dar uma parada nessa pata plástica aí. Nós temos o papel jornalístico de julgar a tua jeba, né? Infelizmente, né? Tudo bem. Então faz o seguinte, ó, você vai participando, nós estamos ficando por aqui com o primeiro programa da Tigrada aqui da Rádio Tigre, e nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos encerrar com uma música sensacional, a música Tigre, inclusive, que é a música da Legião Urbana, muito fã da Legião, é o nosso amigo Evandro de Freitas, né, Evandro de Freitas? Mas não, eu acho que é uma banda bem chata. Você tava com... Ele mudou a pisar que acha que é uma banda bem chata. Você tava com camiseta do Legião Urbana aí no churrasco. Olha, rapaz, olha. O dia que eu estiver andando com camiseta do Legião Urbana, manda internar, 192, é o telefone que você vai ligar. E nós teremos então outras oportunidades de tocar mais músicas tigres aqui nesse programa, como por exemplo Engenheiros do Havaí e outras bandas nesse naipe aí, né? Chata, não, é louco. Então é o seguinte, ó, valeu galera, a gente se encontra. Evandrão, um abraço pra você, meu brother. Abraço por trás, Diogo. Eita. E para todos os amigos ouvintes. Valeu, Gabriel Góes, um abraço. Eu faço esse programa sempre, 3-4 por semana, é isso aí. Boa, valeu. Ô Gabrielzão, um abraço pra você, meu filho, um cheiro no cangote. Abraço pra vocês também, falou. Muito bem, valeu, um abraço e até a próxima. Acabou. Tigre FM, o tempo todo com você. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será inteiras, talvez com medo da escuridão, ficaremos acordados, imaginando alguma solução.